Entenderam? Em seis, criminoso pode chegar lá e invadir o cativeiro e tentar tirar. Entendeu? Fora isso, não pode. Não importa se é org rival ou não, não pode rolar o sequestro com menos que isso. Cops pode tentar intervir o sequestro enquanto estiver dentro do DLS. Saiu do DLS, não pode. Tem que esperar chegar no cativeiro e negociar daí. Entenderam? Positivo. Tá, então vamos passar para o próximo. 18, né? 18.1. O governo só tem a obrigação de reembolsar o valor do sequestro caso o líder ou sub da organização que o sequestrado pertence não esteja online no momento. Para os COPs aí. Se teu líder, se você foi sequestrado, teu líder tá on ou teu sub, um dos dois eles têm a obrigação de ir lá no cativeiro tentar negociar pela vida de vocês. Isso daí é pros COPs, tá? Se caso o líder ou sub não tiver on, a outra organização pode ir lá e pagar lá e depois o governo reembolsa. Alguém tendo alguma dúvida? Alguém tem dúvida? Essa aqui foi mais pros COPs, né? 18.2. Você vai mandando as regras que eu falei já der no chat, hein? Vou, tô mandando. Tá, 18.2 agora. É obrigatório organizações governamentais tentar negociar, pagar sequestros feitos no servidor, mesmo que seja de criminoso. O cara lá da Grove foi sequestrado pela máfia Ruskaya. Os cops são obrigados a largar tudo que tá fazendo e ir lá no sequestro. Entenderam? Cops são obrigados a largar tudo que estão fazendo na hora de sequestro e ir lá no cativeiro tentar negociar pela vida do refém. Querendo ou não, é um refém. Se criminoso não é, é refém. Entenderam? Alguma dúvida sobre essa regra? Eu. Oi. Vale ressaltar o seguinte: pode ir no sequestro cargo 4 para cima. Não, Por isso aí conta do golpe. tem o resto das regras que especifica isso. Estou passando as novas aqui, no caso. Sim. Alguém tem alguma dúvida? Não, a partir de agora não tem mais essa não, Freitas. Se é criminoso ou não, os cops são obrigados a ir. Se eu pegar tendo sequestro lá e cop rondando ou evitando roubo, eu vou punir a organização inteira. Entendeu? Quero levar mais pro lado do RPG agora, no caso. Fazer um negocinho bonitinho. Alguma dúvida sobre essa parte da 18.2? Pode falar, Pelezinho. Dá voz pro Pelezinho, Odair. É, velho, tô todo mundo conversando aqui. Vai pelo chat mesmo, Fala, já. Pelezinho, fala, Pelezinho. Tipo, mas se o copo só tiver um, ele é obrigatório aí? Como é que é? O copo quer? Tiver em um, o copo tiver em um. Se o copo tiver em um, é lógico que não, né? Ele Tá não nem sai regra. Acima de três pessoas e com carro 4. Entendeu? Aí se o copo tiver em um, mas o cara que foi sequestrado tem três negros da família dele, eles são obrigados a ir lá tentar pegar o refém, entendeu? Negociar ou pagar. Evitar trollar o roubo não Tem pode. O outra roubo não, dúvida. o sequestro não pode. É obrigada o pagar SEC, é obrigado a pagar quando é da sua família? Foi o que eu falei. Se o líder ou sub da tua organização tiver on, é obrigado. A família em si eu não cobrei. Eu até falei pro DR, porque é até ruim. No caso, assim, tem a família Siden, o Lucas foi sequestrado e hoje o DR entrou na família Siden, nem conhece o Lucas e tem que ir lá pagar um sequestro dele, entendeu? Aí a família não cobrei, eu cobrei só da organização que o player pertence. Entendeu? Pode tirar a voz dele então, Dé. Pra fazer. O Neto ali perguntou: pra fazer SEC agora é obrigatório ter C4 mais? Sim, Sim, mandar o tem GOV. que ter, tem que ter, porque você tem que. Ou O C4 consegue dar barra sequestrar e consegue mandar o GOV, né? Que é obrigatório. Vamos lá então para a próxima. A regra 20. A regra 20 ela dizia assim antes: proibido sequestrar players level 2, level 5. Level Eita, 5 cara, só essa eu pode se listei não. estiver em organização. Essa eu Ela mudou listei não. agora para o seguinte: a regra 20 agora ficou assim: proibido sequestrar players level 2 a level 3. Level 3 você pode sequestrar se ele já pertencer a alguma organização, entenderam? Deixa eu atualizá-la. Alguma dúvida? Assaltar a mesma coisa, viu, pessoal? É, esse pertence tanto para sequestro como para assalto, essa do level 2. Level 2, level 3. Não pode. Level 2 não pode. Importante se ele for de órgão, não pode, entendeu? Level 2, level 3 não pode. A partir do level. Se ele tiver no level 3 e tiver em órgão, ele já pode, entendeu? Então, alguma dúvida? Não, né? Aí ele já tá acima do level 3, aí ele pode ser sequestrado, mesmo sendo civil, entendeu? E ele sendo civil, os cops são obrigados a ir lá tentar resgatar, entendeu? Fala aí, Neto. Qual a sua dúvida? Tá com voz já. Tipo assim, ó, ontem eu tava jogando, tá ligado? Quem me lembrou foi até o comandante Farias aí agora, o Farias, é porque eu não sei falar o nome dele. Eu tava jogando, tava eu e os caras da Grove, que eu sou o sub-líder. Aí eu tava indo atrás dos caras, um cara do exército pegou, mano, e me deu tiro de zuca. Eles podem fazer isso? Não entendi. Repete devagarzinho, com calma. Beleza, ó. Eu tava ontem com os caras da Grove, tá ligado? Aí os policial pegou, os policial do exército. Pegou e deu tiro de zuca em mim, bem perto. Bem perto mesmo de mim. Isso pode? Pegou a tirada deles? Bazuca de perto é considerada quando o cara que atira, quando o cara pega a bazuca, dá um tiro e ele mesmo perde life. Se ele perder life e você perdeu, é bazuca de perto. Ele pode ser punido. Então eu vacilei porque eu não tirei SS e foi de perto, velho. E eu não tava, nem procurado eu tava. Tá, então vamos voltar aqui na reunião, depois a gente volta sobre esse assunto aí. Sobre a regra 20, ninguém ficou com dúvida que ela foi alterada, né? A regra 22, ela já foi, já passei pra vocês, ela não pode... 28, a organização do sequestrado tem a obrigação de pagar ou negociar o sequestro, desde que tenha algum membro da organização online. Se o cara da grupo foi sequestrado, não tem ninguém na org dele on, a organização dele já deixa de ser obrigatória a pagar, entendeu? Aí fica, aí a cara, se não tiver ninguém da org on, se for C1, se for C2, não interessa, entendeu? Peraí. Bom que eu consegui pegar o IP dele antes. Pegou o IP? Peguei. Vamos lá de novo. A organização do sequestrado, do cara que foi sequestrado, tem a obrigação de pagar ou negociar o sequestro, desde que tenha algum membro da organização online. Se um cara da máfia Ruskaya foi sequestrado e só tem ele online, da organização, maninho, só da organização, entendeu? Se a Ruskaya automaticamente, se ele tá sozinho, a Ruskaya tira a obrigação de alguém da organização pagar, porque ele tá sozinho. Aí os copos podem ir lá, ou os contratos dele também podem ir lá e tentar negociar, entendeu? Se ele tiver contrato com outras órgãos, eles podem ir lá e tentar pagar também. Não, contratos não podem, na hora de resgatar membro em sequestro, os contratos não contam não, maninho, é só a organização mesmo, entendeu? Sim, pode. Tanto cops como os gangues também tem que pagar. Meu Deus do céu, estão flutuando. Calma, galera, calma. Cada vez. A organização COP, se elas pagar, o governo tem que reembolsar o dinheiro. Criminosa não. Criminosa, vocês ganham bastante dinheiro, faça aí. Entendeu? Se o COP for... O COP, a única diferença também de órgão governamental que vai ganhar o reembolso se o COP for lá resgatar um civil, entendeu? Olha aí no privado, Diego, rápido. Depois você me manda, depois eu leio. Não, é rápido, já é rápido, tem que ser agora. Não sei, peraí, deixa eu ver aqui. Se você não tiver dinheiro pra pagar, alguém deve ter, por exemplo. Entendeu? Se o cara pediu 50 mil no sequestro, você só tem 10. Você vai lá e tenta negociar até os 10 mil, entendeu? Não. O governo reembolsa em si... todos não. Opa! Ele só reembolsa em sequestro de civil e órgãos governamentais. Criminosos não. Posso passar pra outra? Vamos lá. Com o uso do barra SUSEC, não é obrigatório aceitar a rendição ou aplicar barra M. Pra poder matar, pode matar direto sem barra M no caso. Vocês também podem reagir normal também, tá? Explicou o SUS, vocês podem meter bala nele também. Entendeu? E pelo fato do SUS ser em flagrante, praticamente como um negócio lá, vocês vão trocar de tiro, provavelmente um dos dois vai morrer. Então, eu acho bem pouco provável que alguém vai querer se render. A não ser que tenha ali no caso do sequestro, vocês fazerem uma negociação bonitinha ali e acabar entrando num comum acordo ali, tipo assim, a gente dá 10 mil, todo mundo pega um SUS sequestro e vai todo mundo preso bonitinho. Aí é outros 500, entendeu? Vai depender da negociação de vocês ali. Mas a partir do momento que vocês levaram o seu sequestro, vocês estão cientes que vocês não precisam, os copos não precisam mandar um barra M pra trocar tiro com vocês mais. Lógico, se eles quiserem tentar negociar uma coisinha bonitinha, eles vão mandar um barra M ali pra vocês tentarem se render, porque, sei lá, aí fica a critério de vocês aí, mas vocês vão negociar. Se o copo não der SU e atirar sem SU, é DM. Aí é DM. Ele é obrigatório, independente se você tiver procurado ou não, é obrigatório aplicar o SU. Vice-versa, se você estiver saindo do cativeiro e, não, e nenhum dos sequestrados tomou, tomou seu sequestro e vocês saírem atirando no shopping, também é considerado DM, entendeu? Então vocês têm que ficar bem espertos nisso. Sair sem dar tiro ou só dar tiro se tiver tomado suco. O Oliver perguntou o seguinte, o sequestro é aplicado quando? Quando o bar sequestrado. Quando o refém, quando o refém e o negociador saem de dentro do cativeiro. Isso. Os dois saíram, o refém tá salvo, vocês podem aplicar aplicar o seu sequestro no caso. Na verdade, quando estiver dentro do cativeiro também, quando o sequestro estiver rolando. É, mas se você aplicar o sequestro enquanto o refém estiver lá dentro, você vai ter o risco dos caras... Ah, tomei suco, vou matar o refém, entendeu? Ó, pra ficar mais específico, quando deu o barra sequestrar, pronto, você já pode aplicar o sequestro em geral, se estiver perto, óbvio. Mas você corre o risco do refém morrer. É mais de 50% de chance do refém morrer quando você estiver fora do cativeiro do que dentro. Porque dentro de um cativeiro padrão tem uma jaula pra proteger. Então daqui que um sequestrado da barra jaula pra tirar o refém pra poder matar, ele morreu. Pode, pode. Podem matar sem barra, mas eu aconselho vocês, tanto o COP como os criminosos, a tentar fazer uma coisinha bonitinha, entendeu? Aplicou o sequestro, tenta negociar ali, ah não, vamos pegar um pouquinho menos de dinheiro, vamos pegar um SU e vamos pra cadeia todo mundo bonitinho. Fizemos nossa parte, ganhamos nosso dinheiro, a gente foi preso do mesmo jeito, porque a gente ia tomar SU do mesmo jeito, os copos iam tentar matar nós ia pegar mais tempo. Em vez de a gente pegar mais tempo, a gente vai se render e vai pegar só 3 minutos cada um, entendeu? Se quiserem, se não quiserem também. Chega lá com um tanque de guerra logo. Cadê? Pode dar SU, DOP, SU, fuga, pode. Se vocês estiverem saindo do cativeiro, já tomaram o SU sequestro, pegaram um carrinho e tentaram dar fuga, o copo mandou um barra M, lógico, o SU DOP só pode ser dado se tiver barra M. Porque o copo não pode dar uma desobediência policial se você não tomar uma voz dele, entendeu? O fuga também. Se render, dá menos tempo. Se render, você pega 3 minutos, ô Izão. E se os copos te matar, você pega 5 por nível. E se o refém morrer dentro do cativeiro? Aí só lamenta, aí os copos vão invadir, vão bater sequestro e boa sorte pros caras que sequestraram. Agora, se um copo invadiu o sequestro lá e matar o refém, aí o copo vai ser punido por DM. Porque ele foi lá pra negociar, não pra matar. Entendeu? Alguma dúvida? Os copos aí ficaram com alguma dúvida? O refém pode participar da ação? Como assim, ô Pelezinho? Isso, olha, os caras chegaram no cativeiro, eles vão mandar um ang lá informando que fulano de tal foi sequestrado, blá, blá, blá, queremos 20 mil, digamos. A partir desse momento que eles mandaram o golpe, vocês podem ir lá no cativeiro e tentar negociar. Lógico, vocês vão chegar lá, os caras vão ficar falando, tira a arma da mão, não sei o que, não sei o que. Isso é parte da negociação de vocês, entendeu? Se vocês querem o refém vivo, vocês vão tentar negociar o melhor lá, entendeu? Somente após o barranque podemos invadir? Não. O cara deu barra sequestrar, você... O cara deu barra sequestrar, vocês podem tentar intervir dentro do DLS. Saiu do DLS, tem que esperar o ano. Saiu da mediação do DLS, tem que esperar chegar no cativeiro. Entendeu? Chego, vou pôr aquele negócio lá. Dá voz pro Pelezinho, calma aí. Fala, Pelezinho. Tipo, eu sou cop, aí eu saio do cativeiro do SEC. Ah, já entendi. Não, você não pode. Não, não pode. Você é refém. Você tem que pegar aí, pegar suas malinhas e sumir. Mas se eu sumir sozinho e tomar um assalto na próxima esquina, aí você se ferrou, porque você, além de ser sequestrado, você saiu lá e... Provavelmente você não vai sair sozinho, porque quando o negociador entrar pra negociar você vai sair junto com ele, vocês vão entrar num carro e ele vai te deixar num lugar seguro, entendeu? O negociador também não vai ser tão burro de pegar você aqui no cativeiro e deixar você ali na radial sozinho. Entendeu? Eu acho que não tem nenhum negociador que pensa desse jeito. Espero eu, né? Entendeu, Pezinho? Mas quando você é cop e você foi sequestrado e saiu do cativeiro, você não pode voltar lá pra tentar ajudar os teus membros, não, tá? Você tem que ir pra tua HQ, tem que ir pra um local seguro, não pode voltar, não. Até a ação do sequestro acabar. Dentro do DLS você pode. Você pode ir com 3 membros teu, Break. Dentro do DLS. É a mesma coisa pros copos. Os copos com 3, eles podem intervir um sequestro dentro do DLS. Os criminosos é a mesma coisa. Enquanto estiver dentro do DLS, em 3 da mesma ordem, pode tentar intervir. Fora do DLS não pode também. Isso. Dentro do DLS é 3. Fora, para tentar resgatar no cativeiro, é com 6. Aí que tá, a questão dos corpos podem negociar. A negociação dos corpos pode ser tipo, ah, vamos tentar negociar uma coisinha baratinha, tá muito caro, vamos negociar, mas como pode ser também a negociação de chegar lá e invadir. Só que vocês têm que estar em mente, né, se vocês invadir lá, vai ter uns 3, 4 caras mirando no refém lá embaixo, entendeu? Lógico, tem cativeiro que os caras vão levar o refém, que vai dar pra vocês fazerem umas estratégias boas, entendeu? Porque agora a gente liberou de levar o refém pra outros lugares, não só nos cativeiros do servidor, entendeu? Os caras vão levar pra um estacionamento lá, vocês podem pegar um helicóptero, podem ficar sobrevoando o local, entendeu? Aí tem aquela parte também que os reféns, que o sequestrador vão exigir dos cop, tipo, ah, o cop tá mirando pra mim, não quero que mire, senão eu vou matar o refém, entendeu? Os caras que estão sequestrando vão poder exigir os cop e tirar a arma da mão ali na vista deles, entendeu? Não tô dizendo que não vai poder ter sniper cop longe do cativeiro. Pode ter sniper. Desde que não atire, senão o refém vai morrer também. Entendeu? Por exemplo, se nós ir pagar o sequestro e nós tiver pro. A partir do momento que você tá no sequestro, o cop tem que esperar acabar o sequestro. Por mais que você esteja com 20, 30, 40, 50, 100 de procura, ele tem que esperar acabar o sequestro para poder ele prender você, entendeu? Se você faz parte do sequestro. Se faz parte do sequestro. Agora, se a Groove tá sequestrando. E você, Azteca, chega lá que nem um louco lá, vou ficar junto com vocês e os copos não me prender. Não pode, não. Entendeu? Papa 02, me interrompeu aqui no Santos, que é PQRB. Se eu chegar lá no set, e aí tem um cara lá por perto, e ele tá pronto, eu posso mandar voz? Como que é? Tipo, eu sou cop, aí o cara tá prof lá perto do SEC e não faz parte da organização que tá dando o SEC. Aí eu posso. Pode, pode. Posso, desde que não faça parte, desde que a pessoa não seja da parte do sequestro. Lembrando que o cara que tá sequestrando, ele pode ter contratos, então você tem que avaliar os contratos dele. Pode ser um cara da som que tá lá fora, mas ele tá fazendo parte do sequestro dos caras, entendeu? Você dando sumo no contrato deles que tá participando do sequestro, automaticamente você também vai estar matando o refém. Entendeu? Então você tem que, antes de fazer uma ação, você tem que planejar bem ela. Dá a voz ali, Odei. Cadê? Fala aí, Luiz. É, tipo assim, se o cara manda só a organização dele tá sequestrando, e daí tem da gangue aliada de lá, a gente pode matar a aliada ou não, porque a aliada não tava no gang dele? Não, no sequestro eles não precisam anunciar, tipo assim, a Grove sequestrou tal, junto com a CN e Sons, digamos. Não pode. Entendeu? Ele só vai mandar o sequestro lá se o contrato quer participar, ele participa e não precisa tá descrito em Yang, entendeu? Vocês vão ter que ficar dentro na sala do TS. Na sala do TS dos contratos tem escrito lá quem é contrato e quem não é. Dá permissão pro general. Não, dá permissão pro Iz antes ali, ele pediu antes. Eu já acabou de falar o Iz aí. Foi o Iz que falou? Então tá bom. Foi. Fala aí, general. Boa noite. Boa noite. Olha só. É só a questão do sequestro e questão da Arm Sniper. Vamos colocar assim. Olha só. Se caso, vamos colocar, o exército ele tá todo organizado. O exército ele vai fazer o possível para tirar o refém e não pagar os criminosos, sequestradores. Ou seja, a gente monta uma equipe para intervir com atiradores de elite. Ou seja, nós temos como abater todos os meliantes, ou seja, não é considerado DM, ou seja, salvamos o refém sem precisar pagar. Não seria obrigado pagar, no caso, neste caso. Tá, aí você tem que colocar na balança também a parte assim, vocês têm sniper fora do cativeiro, certo? Se for um cativeiro aberto, show, vocês vão matar todo mundo, o refém vai ficar vivo. Se for um cativeiro fechado, que tem interior, que o refém tá lá dentro com 3 player, entendeu? Então, no caso, eu tenho permissão pra bater, sendo que o refém depois do Ang, vocês têm permissão. Vocês têm permissão depois do Ang. Se vocês der um tiro, vocês têm que estar consciente que esse tiro aí pode matar o refém, entendeu? Porque um tiro que acerta, tipo, eu sequestrei. Você deu um tiro em mim, automaticamente eu falo, levei um tiro, mata o refém, entendeu? É certo, era só essa minha dúvida mesmo, falou. Ô Diego, acho que você esqueceu de falar, e na regra lá que fala assim, quando... Deixa eu ver se eu acho aqui. Qual foi a do sequestro lá, que pode botar em qualquer cativeiro sem ser o padrão? Cadê? É 8. É 8? Aqui, ó. Sequestros feitos fora do cativeiro padrão do servidor não serão válidas denúncias feitas por tal. Se acontecer alguma merda lá, ou os cops matar o refém lá e ferrar tudo, não pode denunciar, tá? Por isso já tem o... os cativeiros padrões que tem a proteção que o refém precisa lá. Tem o barra jaula, ninguém vai conseguir matar ele, por aí vai. Aí, a mesma coisa é com o refém. Se o refém, só que tá, aí... ele vai ficar congelado lá. Se, por exemplo, tá de barra high. Aí começa um tiroteio da poxa, ele vai, logicamente, ele vai parar o aninho e vai sair correndo. Então, isso não é anti-RPG e vai ser denunciado, entendeu? Então, não, não é. Só mato com tiro se ele tiver com muita pouca life, entendeu? É, assim, essa regra aí, vou especificar mais uma coisinha. Não cabe denúncia se caso chegar... Cabe denúncia, quer dizer, eu falei errado. Cabe denúncia se vocês estão em outro cativeiro que não seja o padrão do servidor, normal, vocês estão lá bonitinho. O cop chega, entra lá, o cop, por propósito dele, ele chega lá e mata o refém. Isso é considerado troll, então ele vai ser punido, por mais que não seja no cativeiro. A gente tá dizendo que não vai ser considerada denúncia, tipo assim, vocês estão lá bonitinho, lá, todo mundo conversando, o cara chegou por trás da parede e deu um barra liberar o carro lá, digamos. O cara sai correndo lá no meio de vocês e ninguém vê quem foi. Entendeu? Mais ou menos isso aí, entendeu? Dá a voz pro Ida. Depois eu falo um negócio. Tá me escutando? Sim, pode falar. Bom, então uma dúvida é o seguinte, por exemplo, a gente deu sec em alguém e ele tá lá na jaula. Aí acontece que o exército, tem o exército ou o COP, que seja, e dá uma ação aí errada e isso acaba resultando na morte do refém, por exemplo. Ou tanto por nós estar matando pelas nossas exigências, elas não são cumpridas e o exército quer entrar e derrubar tudo. E aí a gente acaba matando o refém por causa de uma ação errada. Não teria alguma coisa assim respectiva para essas pessoas que fizeram essa ação errada, cara? Tipo, porque senão complica. A gente vai fazer uma ação sequestro. A gente vai fazer negociação. E os caras não querem negociar, os caras querem... Vamos lá, vamos acabar com tudo, vamos matar os caras e libertar o refém. Isso acaba matando o refém. Se o refém morrer por causa de uma ação errada dos copos desse, vai ter alguma punição, alguma coisa diferente ou não? A princípio eu não pensei nisso não. Eu primeiro quero colocar alguém no governo ali, que consiga, que tenha a capacidade de ser governador, né? Pra aguentar a bucha. Aí, na hora que entrar o governo, provavelmente a gente vai colocar uma punição pros caras da ordem, entendeu? Pode gravar sim, John, não tem problema não. A gente pensa em colocar uma punição pra org, no caso, na org que fez essa ação errada e acabou punindo o cara, entendeu? Mas a princípio, por regra, não tem nada não, ô Williams. Entendi, porque senão fica complicado assim, desculpa até tomar o tempo aí. É porque senão fica um pouquinho complicado, porque a gente vai e faz ação. Na vida real é isso, cara. Tanto o COP como o exército vai fazer alguma ação, tem que priorizar a vida do refém, não quero priorizar a vida do refém, então vou dar aqui barra SUSEC aí e vamos ferrar com os caras. Aí complica, né? Então, aí eu tô falando, a hora que a gente colocar o governo aqui, ele vai começar, o governo se interagir com todo mundo certinho, ele vai começar a ter punição em ordem, entendeu? Não sei se vai ser como por Carandiru, ou vai ser punição interna, se, entendeu? Mas a gente vai resolver isso daí ainda certinho, assim que colocar o governo. Beleza. Oliver, vou responder essa pergunta aí, só segura só mais um pouquinho, Oliver. Alguém tem mais alguma dúvida sobre essas regras ali? O aspirante Júnior queria falar, deixa eu dar uma voz pra ele. Fala aí, aspirante. Morreu. Pode tirar a voz. Quem mais tem alguma dúvida aí? Fala, Freitas. Pera aí, deixa eu dar a voz aqui. Fala aí. User disconnected from your channel. Over. Tipo assim, se depois de fazer dar o dinheiro lá tudo, fechou o sequestro, acabou ali. Aí, prosseguindo depois disso, a polícia espera, por exemplo, ali na fronteira de LS. Eles podem já prender os caras que recém saíram do sequestro? Como é que é? Repete o que eu tava respondendo, cara, aqui. Tipo assim, terminou o sequestro lá, a polícia negociou, tudo certo. Quando eles estão indo... Aí eles estão indo embora, e a polícia espera ali no, na fronteira de LS, ali na ponte e tal. Pode prender os caras já ali? Aí é outra ação, daí eles têm que mandar o barra N, entendeu? Eles podem aplicar o sequestro, eles só podem aplicar o seu sequestro enquanto tiver nas mediações do cativeiro, entendeu? Fora do cativeiro ou dentro do cativeiro. O cara saiu do cativeiro e, tipo, o cativeiro era lá em Sanfir. O cara chegou em LS, ele tomou o sequestro, não pode, não, é sumo indevido. Pode ser aplicado o SU lá. O cara saiu do cativeiro e foi lá pra LS, é outra ação, entendeu? Vocês têm que mandar barra M normal. Enquanto ele tá ali nas mediações do cativeiro, ele não precisa do barra M, conforme a regra diz lá. Certo, mas alguém tem dúvida aí? Isso. Ô, Júlio, após o Sul, se tiver sniper fora do cativeiro, manda um da Sul em todo mundo, aí o sniper pode atirar. Sem o Sul, não pode atirar, porque só DM, tem que ter o Sul sequestro antes de atirar nos caras. Senão vocês vão matar o cara, também não vai ser preso, entendeu? Isso. Isso, Sul sequestro também, nada, isso mesmo, Roger. Tá, vamos pular pra próxima regra. Essa com certeza os copos não vão gostar muito não, mas... Mas a gente, tipo assim, eu... Mais minha opinião, acho que foi mais minha, acho que o DR também, não sei. Mas eu tô pensando mais na união dos copos. E na hora do sequestro... Na hora do sequestro... Respondendo isso aí, ó. Fala, tio. Na hora do sequestro, eu quero que todos os copos que estejam no servidor no momento do sequestro entrem no TS do BPU. Foi criada uma salinha ali embaixo, na sala do governo, ali, ó. Comando operacional, todos juntos. A hora que tiver um sequestro, eu quero que todos os copos se reúnam em algum local, não sei, de PDLS ou aqui de outra coisa, e entrem no TS. E junto vocês coordenem ali uma operação, quem vai assumir o sequestro, quem não vai, entendeu? Eu quero ver vocês trabalharem juntos. Então não tem um copo obrigado, tipo assim, ah, estamos no sequestro. Tá eu, 17º Exército e o BOP. Ah, o BOP vai assumir. Não, vocês vão entrar em um bom consenso ali, sem briga, com certeza. Essa regra não vai dar muito certo, vai, ela tem que dar, ela é obrigada a dar certo, entendeu? Porque no, senhora, vocês estando aqui no TS, vai ter um admin junto com vocês na sala acompanhando, tanto na sala de vocês, como na sala dos caras que estiver sequestrando. Entendeu? Eu preciso que os cops entrem no TS e se organizem entre eles ali, pega os líderes que estão no momento ali, vê quem tem mais preparo na hora ali, não sei, entendeu? Quem quiser assumir, quem acha que hoje é meu dia pra assumir sequestro, hoje eu tô foda, eu vou assumir um sequestro. Então, vocês se resolvam, não sei como vocês vão fazer, mas a partir de hoje é obrigatório em sequestro você estar no TS do BPU. Tanto pra resolver o problema que der, que senão a gente tem que ficar correndo atrás de nego lá, correndo atrás de nego aqui, então eu preciso de vocês todos no TS na hora do sequestro. Entendido? Todo mundo? Mesmo se só tiverem vocês aqui. Isso. É todo mundo, sem exceção. Lembrando que se tiver 10 caras do 17º e tiver um do exército só, ele tem que entrar no TS porque ele também pode ir junto na ação lá, entendeu? Ele não vai estar sozinho, ele vai estar com os caras do 17º na hora do sequestro. Então ele tem que entrar no TS junto. Pronto, fala aí. Falar, né? Tá com voz já. Tava pensando aqui no caso. A gente se reúne tudo bem. Só que a gente vai poder separar. No caso, só vai ter uma pessoa coordenando tudo isso daí, o mais preparado. Uma equipe vai fazer assim, então teria, no caso, líder, poderíamos formar líderes de equipe que tá ajudando. Ou seja, tem um superior ali, uma pessoa pronta para ordenar todo o sequestro, e porém poderia ter os líderes de equipe, ou seja, o exército vai com a equipe dele preparar, entendeu? Toda a proteção, vamos colocar assim. E os demais vão começar a coordenar outra operação ali dentro do sequestro, para não virar bagunça, entendeu? Ah, quem manda aqui sou eu. Não. Então a gente separaria as equipes, mas tudo em conjunto com os mesmos. Isso. Deu pra me entender? Isso, é isso mesmo. Vocês vão, na hora que vocês se reunirem ali, vocês vão definir o que cada um vai fazer o quê. Tipo assim, o exército vai montar as barricadas na avenida, na radial, se o sequestro for ali naquele cativeiro bonitinho ali. O exército vai ficar na radial, o BOP vai negociar, o 17º vai ficar na contenção, a BOP, sei lá, a outra org vai ficar no caso de fuga, entendeu? Vocês vão se organizar bonitinho ali que vocês conseguem, eu sei que vocês têm capacidade pra isso daí. Só uma dica pessoal minha aqui. Na hora de vocês, que são cops aí, fazer um treino anti-sequestro ou sei lá o que for, quando precisar usar a sala do comando operacional, vai dar bagunça. Tem certeza que vai dar bagunça na hora de escolher quem que vai fazer o quê. Porque uns estão acostumados com uma coisa, outros estão acostumados com outra. Então, no meu ponto de vista, todo mundo devia fazer um treino junto, pelo menos um. Pra poder ver quem que é bom pra fazer o quê, quem que é bom pra poder ficar tirando, quem que vai negociar, pra já definir qual organização que já ficaria mais responsável por isso, entendeu? Então, na hora de vocês organizar lá, eu quero minha organização dando sul, eu quero aquela organização, isso e aquilo, aí os caras não querem, vai, de vez em quando vai dar bagunça nisso aí. A não ser se vocês se entendam, né? Eles vão se entender. É uma opinião própria. Eu sei que eles vão se entender. Acho que todo mundo aqui tem a capacidade, ninguém aqui é criança. Acho que eles vão entender o que tem que fazer, o que não tem. se uma org na hora tá com menos número, ela vai entender que ela, não, que ela vai ter que fazer outra coisa, vai ter que tirar a org que tá com mais número ali, tentar focar no negócio, eu não sei, eles vão conseguir fazer uma coisa bonitinha, tenho certeza disso. É, e a possibilidade de uma org dizer que não vai prestar apoio à BOP. No cativ... Na hora do sequestro, é obrigatório, não tem escolha. Entendeu? Se tiver sequestro e os admin passar a TV, tá o 17º exército e a BOP lá no cativeiro, e o 19º tá rondando em LS, vai ser punido. É pra tá todos no sequestro. Larga tudo que tá fazendo no sequestro, entendeu? Então, é, no caso o exército tem preparação pra atiradores. Vai colocar os sniper dele lá e pronto, a área dele tá feita, entendeu? Aí o BOP, 17º e o resto se resolvem o que vão fazer, entendeu? O sequestro tem que durar no mínimo 30 minutos. O cara foi sequestrado lá, tá dentro do cativeiro. 30 minutos. Calma, deixa eu falar. Eles têm, os criminosos têm 30 minutos pra ficar com o refém vivo. Se chegou a 29.49, digamos, 29.59, quase mudando pra 30 minutos. O COP manda SMS, estamos chegando aí, ou sei lá, dá um jeito de avisar pelo L-chat, os criminosos são obrigados a segurar mais um pouquinho, entendeu? Até chegar pra ficar a negociação bonitinha daí. Mas eles são obrigados a ficar no mínimo 30 minutos com o refém lá dentro. Fala, Pelézinho. Tipo, mas se os copos chegar lá trolando, eles começam lá, vai na radial, sniper geral e invade, isso é considerado DM? Aí que a gente já falou. Se ele matar sem SU sequestra, é DM. Os atiradores do exército podem estar lá com o sniper tudo bonitinho lá, só que se eles atirarem sem o SU, eles vão ser punidos, entendeu? Agora, não, se um cara do BOP tá lá na frente do cativeiro e dá o SU sequestro e os caras do exército matam, aí não tem problema. Só que vocês também vão poder matar o refém, entendeu? Tô falando, tipo, quando nós chega, nós acabou de dar sec, nós já tá lá no cativeiro. Aí quando ele chega lá, já começa a dar sniper. Isso daí é considerado como operação de salvar refém ou DM? DM, porque ele só pode resgatar o refém dentro do DLS. Se ele chegar, quero ver o refém lá bem bonitinho, quanto que é, vocês estão distraídos digitando, ele vai e tira da jaula. Mete bala. Entendeu? Que ele tentou burlar a negociação de vocês ali, entendeu? A não ser que daí ele saia correndo ali, o refém saia correndo na frente dele, ele vai atrás de escudo e o refém consiga sair. Entendeu? Se o refém conseguir sair ali, beleza. Agora se ele vai arriscar a vida dele como a de segurança do refém também, entendeu? Sim, no momento do sequestro a cidade vai ficar sem segurança por uns momentos sim. Diego. Oi. Eu acho que nesse caso aí podia liberar pelo menos uma organização copo ficar rondando, porque, né? Todo mundo. Tá, então o que seja. Libera uma das organizações que tiver participando do sequestro, pode ficar rondando, mas tem que estar no teste junto. Peraí. Tem que estar no teste junto. Só vai poder liberar se tiver pelo menos três organizações copo lá. Já tá praticamente tudo cheio aqui. Essa semana eu acho que eu vou estar abrindo inscrição de Polícia Civil e Polícia Federal. Vai ficar tudo cheio, vai todo mundo estar tá entrando aí, então só vou liberar se tiver mais três organizações lá no sequestro já, beleza? A voz de sequestro tem que ser aplicada de dentro do carro de fora, tudo faz, só que tem que descer uma pessoa do carro e mirar pro refém. Tem que estar fora do carro mirando. Enquanto uma pessoa não desce no meio, ele pode continuar correndo à vontade, entendeu? Sim, vai entrar mais cor, vai entrar PC e PF. Aqui na parte da tarde e hoje praticamente teve roubo na parte da tarde inteira, né? Não tinha cop nenhum pra evitar roubo hoje. Não tem muito cop não? Vocês estão fazendo a festa no servidor aí. Mais alguma dúvida sobre alguma regra do sequestro ou posso finalizar essa parte? Não entendi o que você falou. A gente vai chegar nessa parte aí, ô Lep. Aguenta só um pouquinho que nós estamos falando sobre sequestro agora, meu querido. Calma aí que a gente tá com a pauta, seguindo a pauta certinha aqui. Mais alguma dúvida sobre a regra de sequestro ou posso finalizar? Pode. Então, beleza. Se alguém tiver alguma dúvida sobre as regras de sequestro, elas já estão lá no fórum, tá? Beleza. Se o cara... Esse os cara que vai SEC ou civil nos COP ver o SEC, nós podemos interromper o SEC? E se os cara que vai no SEC ou civil... E os caras que vai no SEC do civil, nós, COP, pode... Dá voz pra ele. Pelo amor de Deus. Parece DR editando. Isso aí é a junção do DR e Mate junto, eu acho. Aham. Zero Fuso. Fala aí, ô. Tipo, se nós, COP, ver os caras sequestrando o civil, a gente pode... Pode interromper? Pode, se tiver dentro do DLS. Já foi falado. Ok. Enquanto ele estiver dentro do DLS, vocês podem meter bala neles. Cuidado pra não matar o refém, é lógico. Ué, pula pra operação aí, Diego. Agora finalizei a parte das regras de sequestro. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês olhem lá no fórum, beleza? Vamos agora para a regra de operação. A gente fez umas mudanças aqui, acho que foi duas só. Sobre operação. É...